E é mais uma do Estouradinho, Fabrício Santos. A gente separou e você quer voltar. Eu te falei que um dia o mundo iria girar. Você não acreditou e zombou de mim. E hoje sou eu que não tô nem aí. Eu sempre tive fé e quis acreditar. Por isso deixei você me humilhar. E agora tá chorando querendo voltar. Pode chorar por mim. Hoje sua humilhação chegou ao fim. Que não te quer agora é o Fabricinho. Pode chorar por mim. Hoje sua humilhação chegou ao fim. Que não te quer agora é o Fabricinho. Eu te falei que o mundo iria girar. Não botou fé em mim. Chama, bora! Portal do Arrocha. .com.br, o site oficial do Arrocha. É pra tomar cachaça, é pra beber. A gente separou e você quer voltar. Eu te falei que um dia o mundo iria girar. Você não acreditou e zombou de mim. E hoje sou eu que não tô nem aí. Eu sempre tive fé e quis acreditar. Por isso deixei você me humilhar. E agora tá chorando querendo voltar. Pode chorar por mim. Hoje sua humilhação chegou ao fim. Que não te quer agora é o Fabricinho. Humilhação chegou ao fim. Que não te quer agora é o Fabricinho. Eu te falei que o mundo irá girar. Não botou fé em mim.